Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá. Depois de muita preguiça e algum trabalho que impediu este zingarelho de se manter com a regularidade habitual, eis-nos de volta para mais uma sessão de propaganda sem Deus nem mestres. Hoje começamos por anunciar dois espetáculos que a Diana e o Pedro, que enquanto banda são conhecidos por Pedro e Diana, vão fazer no início de dezembro, como eles dizem, com muita raiva e carinho. Ambos os concertos são em Lisboa. O primeiro é logo no dia 4 de dezembro, no Bartô. Intitula-se Nem Sempre as Canções e o texto que o apresenta diz o seguinte: canções e não só. Porque as canções às vezes vão passear ao Jardim das Ideias e ao Centro Comercial Planetário. Porque a Diana e o Pedro às vezes bifurcam para dizer do dia-a-dia e do noite-noite que imaginam sem trelas. Às vezes são lenga-lengas, fragmentos de cantos, poemas, quase teatro. Porque nem sempre estamos onde julgamos que estamos. Sábado, 4 de dezembro, às 21h30, no Bartô. Pedro e Diana, por aqui vamos ouvir... A propriedade... A... Priva-nos da vida, não deixa as coisas, ainda virem a ser. Priva-nos da vida, não deixa as coisas, ainda virem a ser. Casa, parede, isola, divide, estanca, trava, impede e fecha. Casa, parede, isola, divide, estanca, trava, impede e fecha. E o pus apodrece lá dentro. Pus as meias ao pé da passadeira. Aquele que as não tinha ao passar parou. Pus as meias ao pé da passadeira. E aquele que as não tinha ao passar parou. Mas tinham achando que tinham tinha, recuando descalço continuou. Ali os artistas aos ladrões. Há quem queira vir a pôr na relação. Queixar ou pagar o vidro partido pelo sem teto. Quem sinta a vida com recordações. Aliam-se os artistas aos ladrões. Há quem queira ver amor na relação com o patrão. Queixar ou pagar o vidro partido pelo sem teto. Quem sinta a vida com recordações. O concerto deste duo é na quarta-feira feriada, dia 8 de dezembro, e acontece na Casa da Achada a partir das 17. a Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, está a precisar de trocos e, nesse sentido, iniciou uma série de sessões chamadas No Chão da Achada, em que, ao contrário de todas as outras sessões, o público é convidado a ser monetariamente generoso. O Pedro e a Diana são o segundo desta série de espetáculos de angariação de fundos para a Casa da Achada. Uma oportunidade de juntar a utilidade de ajudar a manter a Casa da Achada aberta à agradabilidade de ver um espetáculo deste duo que anda há uns 17 anos a fazer canções contra o cinismo e o consenso, a contrariar, com ironia aguda e grave. Quarta, dia 8 de dezembro, às 17, na Casa da Achada Centro Mário Dionísio, que fica na Rua da Achada número 11, em Lisboa. Vamos ouvir outra, desta vez, próximo encontro com a verdade. Próximo encontro com a verdade, para clarificar as ideias, depois não é assim. Depois não é assim, mas ajudou a perceber que o pensar não descansa, que fazemos sem querer, então temos de escolher. Voltando atrás quando é possível, mas raramente é possível corrigir a tempo. Então errando e combinando, próximo encontro com a verdade, próximo encontro com a verdade, para clarificar as ideias. Depois não é assim. Depois não é assim, mas ajudou a perceber que o pensar não descansa, que fazemos sem querer, então temos de escolher. Isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui. Voltando atrás quando é possível, mas raramente é possível corrigir a tempo. Então errando e combinando, próximo encontro com a verdade, próximo encontro com a verdade, para clarificar as ideias. Depois não é assim. Por falar em Casa da Achada, no dia 11 há por lá o lançamento do segundo volume do Diário de Mário Dionísio, Passageiro Clandestino, para além, claro, do impressionante volume de notas que o acompanha. No mesmo dia, dia 11, em que estas sessões começam às 15h30, também se irá lançar uma agenda lindíssima para 2022. É preciso criar os dias, assim se chama a agenda, e como este ano não há agenda pintalhona, esta é a que por aqui se aconselha para o ano que vem. No dia seguinte, dia 12, mais uma sessão do Ouvido Tísico, um programa de audição que por vezes é transmitido também aqui pela Rádio Paralelo. Neste domingo, dia 12, o Ouvido Tísico é dedicado à audição integral do CD duplo Zé Mário Pirata, uma ocasião que serve também como uma espécie de lançamento oficial deste projeto em Lisboa. Vamos ouvir a faixa que abre esse Zé Mário Pirata, os duas semicolcheias invertidas com Linda, ó Linda. Thank you. Volta ao Porto, este sábado, dia 4 de dezembro, as edições artesanais vão à Livraria Artesanal, que é como quem diz, a Regina Guimarães e o Sagnel vão ao Gato Vadio apresentar a antologia de poesia surrealista de língua francesa da editora Contracapa. É então no dia 4 de dezembro, às 16, no Gato Vadio, que sabe sempre bem visitar e que está aberto de quarta a domingo, das 16 às 23. Fica na Rua da Maternidade, número 124. Na minha agenda, na minha agenda. Na minha agenda, na minha agenda. Ainda no Porto, os Grito vão com o seu oi bairrista ao Barracuda. É na sexta, dia 3 de dezembro, a partir das 21h30. Como já se disse, no Barracuda. Vamos ouvi-los com Odeio o Mundo. Contra racismo e insurreição, o meu nojo, já não há salvação. Salvação. O mundo gira e gira, mas eu quero parar. Isto já perdeu a piada, não quero mais brincar. Olhe o mundo, olhe tudo. Olhe o mundo, olhe tudo. Ganha sempre o dedo, religião. Vidas são trocadas por um tostão. Escravidão. Mais um salto, ou dois, a Lisboa. Em primeiro lugar, para dar conta de um jantar benefit para o Fundo Legal da Rede de Apoio Mútuo de Lisboa. É já hoje, daqui a pouco, isto para quem ouve este programa na terça-feira, dia 30 de novembro. É daqui a pouco, dizia, mais precisamente às 19 horas e acontece na Desgraça, Rua Penha de França, 217. Ainda em Lisboa, e para acabar o programa de hoje, apetece-me anunciar que o Gajo vai fechar o ano de 2021 com um concerto no Teatro Maria Matos. Este concerto contará com a participação de Carlos Barreto no contrabaixo e José Salgueiro na percussão e ainda alguns convidados especiais. Por aqui, despedimos-nos com esta versão que o Gajo fez para o Zé Mário Pirata. Eram mais de 100. E o Zingarelho fica por aí. Até ao próximo. Thank you. Gerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca de Gerelhos. Opa, lhe abusar.